Chuva, chuva, ela molha a planta. Chuva, chuva, ela molha a planta. Chuva, molha os carros. Chuva, molha as plantas. Chuva, molha os carros e as plantas. A chuva é linda. Ela também faz arco-íris. Ela rega as plantas, ela molha as plantas, ela. Deixa eu ver mais. Agora a tradução: o sol faz as plantas saudável. O sol faz a gente ficar vivendo. Chuva molha as plantas. Agora é sua vez de cantar a melodia. Eu A chuva que nas plantas barulho da chuva, o trovão. A chuva. Peraí. A chuva é legal. O sol faz as plantas crescerem. A chuva d'água as plantas parem beberem. Eu gosto da chuva e o sol. Eu gosto da chuva e o sol. Eu gosto da chuva e o sol. Eu também gosto do planeta Terra inteiro. Tem a nossa casa, tem as pessoas, tem as plantas, tem a chuva, tem o sol. Todos os dias é uma coisa. Tem a escola, não tem a escola. Sábado e domingo não tem escola. Sábado é o dia do centro. E hoje, sábado, eu tomei vacina. Bota aí pra gravar minha voz. Obrigado, obrigado, obrigado.